Não tenho mais a ilusão que acariciou meu viver. Só trago agora céu em meu peito e a dor de um grande sonho desfeito. Saudade, tortura, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E o tédio vem de encontro a mim, e essa amargura.

e assim hoje eu vivo a cantar. Quem teve um amor e esse amor não conseguiu esquecer, não pode entender porque sorrio, hoje eu vivo a cantar. Amou alguém e passou por tudo quanto eu passei. Ao ouvir, há de ver que estou mentindo, talvez chore a cantar. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Pefilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou a chorar. Vamos falar de saudade. Ouvintes, vamos continuar escutando mais um pouco Ângela Maria. Chegou você, nunca mais chorei, e agora sei o que é a alegria. Nunca mais eu chorei, nunca mais e agora. Eu até acho graça da chuva lá. Não mais existe, e o meu amor até me disse: só queria ver como é que eu sou quando estou triste. Chuva lá fora e a tristeza não mais existe, e o meu amor até me disse: só queria ver como é que eu sou quando estou triste. Thank you.

teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas devi. O teu corpo é sorriso pendido.